Oh, e aí, Ednei, firmeza, mano? E aí, Black, sossegado, pô? Sossegado, pai. Como é que tá aí? Pode ser, mano. E aí, Black, fiquei sabendo se você tá pronto, pô. Tá louco pra caramba, e aí, pô? Pois é, né, Ednei, tá pronto, graças a Deus, tá chegando. E só tem que agradecer aí, né, cara, porque agradecer a Deus aí, por primeiro lugar, por ter proporcionado esse disco aí. Agradecer a você e toda a família Face a Face, né? E é isso, cara. Agradecer os mano aí que colaram, o mano de SP aí, o Tati do Eclesiastes, Lito Atalaia. É, pô, fiquei sabendo que você aqui tem uma par de gente de Brasília, São Paulo, participando, pessoal de Goiânia. Como é que Curitiba, tá você daí? Tem o Léo, Banca de Cá, tem o Sonic Eficaz, né? Tem o Japão também, do Viela 17, o Chiquinho, o Fagner, do Atitude Para Crer. Mano, agradecer esses mano aí, agradecer minha família também, meus pais, Dona Irene, seu Caetano, eu amo vocês. E, mano, é isso aí, velho, o CD tá chegando, o CD ficou bem eclético, viu, cara? Ficou, graças a Deus, a gente procurou dar o melhor, né, mano? Dar o melhor, vamos ver aí o que a galera vai achar, né, cara? Quero agradecer também aí o Edson Cruzoff aí, que produziu o disco, o Canela, né, do MDP aí, que participou e que produziu as bases e tal, Doc Soul, que produziu algumas bases também, mano, e agradecer toda essa rapa aí, o Juliano Amaral, que fez a arte design, né, cara, agradecer o Ratão também, que participou numa música aí, mano, todo mundo, toda a galera aí que participou. É nós que tá, velho. Então, Black, eu fico feliz aí, pô, de poder contribuir com esse sonho seu aí de lançar o CD. A gente sabe que é difícil pra caramba, sem apoio, a gente faz tudo na raça. Né? E CD é sonho, né, cara? E a gente contribuiu com o seu sonho, porque o seu sonho é o sonho de Deus. E através desse CD, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser transformadas, pô. E é isso, cara, eu fico feliz mesmo aí, porque é vitória, pô. E muita gente vai largar o mundão louco, largar a pistola, e através desse CD aí, vai é pros caminhos. Pode crer, pode crer, né? É isso mesmo, cara. Tudo é pra honra e glória do Senhor, né, velho? E é isso aí mesmo. E vamos correr pra frente. E há mil anos, né, Dinei? Comecei aí em 2000 aí, 3 anos já aí, sonhando com esse CD. E graças a Deus, mano, Deus abençoou nós aí com esse disco. E queria pedir perdão aí pelos manos aí que eu não citei, mas, mano, todo mundo tá no coração, aqueles que ajudou direto ou indiretamente. E eu sou grato por todos aí, mano. Queria desejar paz aí, muita paz e felicidade pra todo mundo, e que Deus abençoe. É, ô, Black, tamo junto. Vou pegar descendo e parabéns, maluco. Vou descer no barraco ali. Depois conversa mais. Agora é correr, né, pô? Valeu, parabéns. Um abraço, cara. Com Deus, pô. Tamo junto, hein, Diney. Ô, depois eu vou lá na sua casa, lá naquele churrasco, hein, irmão? Pode crer. Tamo junto. Paz. Aquele que não falha, tem um jogo pra jogar. Faço parte desse time, hoje sou um titular. Eu faço minha rima pros manos e peço para Deus a proteção divina pras minas.